andrecedesmoral.com.br. Eu já chamei no WhatsApp, chamei ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar amigas, que hoje tem o que quiser. Amanhecer o dia, um dia de mulher. Vai rolar resenha. Respeito e repertório novo da EF. Em cima tem galinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do luto, posso não balançar. Na onda da calma, senta lá. Na onda do bolo, na onda do bolo. Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso. Na onda do luto, posso não balançar. Na onda da calma, senta lá. Na onda do bolo, na onda do bolo. Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar amigas, corre, tem o que quiser. Amanhecer o dia, rodeado de mulher. Vai rolar resenha, tudo no esquema. Fica bem balão, fica bem varinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do luto, posso não balançar. Na onda da calma, senta lá. Na onda do bolo, na onda do mundo. Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso. Se você é esse...